Sagrado é este fado que te canto, do fundo da minha alma tecedeira, da noite do meu tempo me levanto e nasço feito dia à tua beira. E nasço feito dia à tua beira. Passei por tantas portas já fechadas, com a dor de me perder pelo caminho. A solidão germina nas mãos dadas, que dão a liberdade ao passarinho, que dão a liberdade ao passarinho. E enquanto o meu amor anda em viagem, fazendo a guerra santa ao desespero, eu encho o meu vazio de coragem, fazendo e desfazendo o que não quero, fazendo e desfazendo o que não quero. A fome de estar vivo é tão intensa, paixão que se alimenta do perigo, de o chão em que se inscreve a minha crença, só ter por garantia ser antigo, só ter por garantia ser antigo.